Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde. Aquela hora, aquele momento que você se vinga da sua mulher, do seu primo, do seu cunhado, aquele pentelho que traz o CD do Gustavo Lima pra ouvir na tua casa. Sabe como é que é? Então agora você vai botar ele sentadinho aí na cadeira, aí na poltrona, e amarra ele, se for o caso, ele vai curtir 2 horas de rock'n'roll. Nunca mais ele vai trazer um CD desse na tua casa, você pode ter certeza. Gente, ó, hoje a gente vai fazer aqui, a gente procura fazer algumas coisas diferentes pra não ficar na mesma mesmice, eu acho. Pra não ficar naquela mesmice, hoje eu já fiz uma vez aqui e resolvi fazer mais uma vez sucessos do rock dos anos 80, da década de 80. Tem gente que fala década de 1980, não, meu amigo, 1980 é um ano, década de 80. E eu não sei porque que eu tô explicando isso também, né? Fala sério, pra variar, né? Pra variar, eu viajo mesmo na maionese. Aqui, ó. Olha, rock dos anos 80, bandas que também arrebentaram nos anos 80. É lógico que de repente a sua banda predileta pode não estar nessa listagem aqui, mas calma que a gente vai voltar a fazer. Olha, tem a Sept, Dio, Black Sabbath, CDC, Kiss, Alice Cooper, Great White, Metallica, Aerosmith, Manowar, Judas Priest, Halloween, Iron Maiden, chega. O resto você vai conferir ouvindo o programa. Tá ok? Vamos lá então. A gente começa com a Sept, ainda com o Udo nos vocais, ainda, cara. É, depois o Udo tá seguindo carreira solo e o Certo, a gente já tocou o CD novo dele aqui com outro vocalista tão bom quanto o Udo. Ou Yuji Ou, se você preferir. Tá ok? Vamos lá, Balls to the Wall, o clássico do Accept. Classic Rocks. unextendable world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Build a wall with the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Yeah! He feels the light, he feels the truth, he feels what's gonna be. He spits on life, he spits on God, he spits up death for you and me. Prince of darkness studies the world with hungry eyes. Prince of darkness ready to baptize you in lies. Prince of darkness Se eu falar que o nome desse cara aí, primeiro, ele é canadense, não é americano. Se eu falar pra vocês que o nome dele é Vincent Fournier, ninguém vai entender nada. Dá pra não falar outra coisa. Agora, se eu disser Alice Cooper, bom, aí todo mundo já vai abrir um sorrisão legal, mas todo mundo já sabe que é o Alice Cooper, né? Que eu já toquei. Tá aí, ó. É Prince of Darkness. Você ouviu aí, ó. Kiss Creator of the Night, da turnê de 83 que eu estava no Maracanã. Eu vi, meu camarada. Foi muito bom. AC/DC, a minha música predileta do AC/DC, For Those About Rock. Essa música aí tem uma salva de 21 canhões. Lá na Europa foi proibido, porque trincava o vidro dos prédios todos ao redor do estádio. Então proibiram o cara de soltar a salva, que eram canhões mesmo, não era só o som, não. O cara instalou, montou 21 canhões daqueles antigos e detonava mesmo. Aí tiveram que pegar só os efeitos mesmo, só no, na base da gravação, aí ele perdeu a graça. Quando em 85, no Rock in Rio que eu assisti, também não pôde fazer. Não deixaram, uma sacanagem também isso, né? For Those About Rock, We Salute You, AC/DC, Black Sabbath, cara, com Ian Gillan. O lance do Ian Gillan gravar com o Black Sabbath é o seguinte: ele saiu com a galera do Black Sabbath, chaparam o corpo, tomaram todas, ficaram doidão. Aí no meio da noite o Ian Gillan virou e falou: vou gravar o álbum com vocês. Pensou que a galera ia esquecer, nem todo bebum esquece, tem uns que lembram. Aí chegou aí, ó, vai gravar ou não vão? Você falou que ia gravar, e gravou. E foi esse álbum aí maravilhoso, cara, é Born Again, o nome do álbum é Born Again. Se você não tem, pode comprar, tá? E Zero the Hero, a música predileta desse álbum. Dio, dispensa comentários. Rainbow in the Dark e Accept Balls do Mal. Olha, a gente queria mandar um alô pro Tony, né, Marquinho? Marquinha, o Tony aqui tá mandando um alô pro Tony, lá do Gainsbury, né? Danbury's. Isso. E aí, Tony, como é que tá o meu inglês aí? Tá mais arranhado do que... É, isso mesmo. Arranhadão, né, cara? Fazer um abraço pro Tony aí, lá nos Estados Unidos, ouvindo rock and roll aqui com a gente. Isso é coisa muito boa, cara. Gente boa. Sucesso pra você aí, garoto. Continua ouvindo a gente. Legal? Vamos fazer o seguinte, vamos pro break e a gente volta com mais rock and roll anos 80, cara. Segura a onda aí que a gente volta. Olha aí, Classic Rocks, todo sabadão, é, você que tá ouvindo pela primeira vez, todo sabadão, 2 da tarde, com sol, com chuva, tempo nublado, não interessa, pode dar até um blackout, é, a gente, pode dar até um eclipse, a gente vai estar no ar fazendo rock and roll, tá ok? O horário que você tem pra curtir o que você gosta. Infelizmente o rock não se ouve em tudo quanto é lugar, né, meu amigo, tá? Mas aqui você já tem um lugar, a Casa do Rock, né? Podia até se chamar a Casa do Rock, é riosulrádio.com. Legal? Olha, nessa sequência tem Great White, olha, Metallica, Aerosmith, Manowar, Judas Priest e Halloween. Vamos lá, que o couro vai comer, meu amigo. A gente começa com Great White, com Bad Boys. Yeah. Esse aí foi o Halloween. É Little Time, cara. Tem um estilo. Tem um nome aí pra esse estilo de rock do Halloween que eu não me lembro agora. Mas eu não gosto de rótulos, cara. Por isso que eu esqueci. Tá? Judas Priest, Screaming for Vengeance. Um dos meus álbuns prediletos do Judas dos anos 80. Menor, Kings of Metal. Aerosmith, cara. Jell Bates. Eu fui gostar desse álbum depois é que eu fui descobrir que não tem o Joey Perry nas guitarras. Na guitarra. Depois é que eu descobri, cara. Mas eu não deixei de gostar por causa disso. Jell Bates, um heavy metal de primeira, não é hard rock não. Metallica, Master of Puppets e Great Whites com Bad Boys. Tá gostando? Espera, meu amigo, segura a onda aí, ó. Mais uma geladinha, a gente volta com Iron Maiden, não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Isso, já tá meio pra lá, né, meu amigo? Tá bebendo todas, né? Cuidado, sabadão à tarde é o bicho, cara. Tem que beber pouco, guardar um pouquinho pra de noite, senão à noite você vai estar numa ressaca só, cara. E nem todo mundo consegue curar a ressaca bebendo mais, né? Eu já falei aqui, trouxe 121 vezes aqui, eu tinha um amigo que ele cortava a ressaca bebendo. Como ele conseguiu, eu não sei, mas o fígado dele soube. Alguns tempos depois soube. Bom, olha aqui, ó. Tem pra você, ó, Iron Maiden, Motley Crue, Queen, é o Queen mesmo, cara, Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Rainbow, é, com o Ozzy, com o Dio nos vocais também, tem o Dio carreira solo e tem o Dio do Rainbow, tá? Tem o Rats, é, a banda que eu já toquei, semana passada eu toquei a música nova deles, só que nos anos 80 eles também fizeram muita coisa boa, eles fizeram muitas coisas boas. Legal, vamos começar com Iron Maiden, 22 Acacia Avenue, vamos lá. Classic Rocks. Depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue. To do their bits. You can't tell her that you're nowhere. You're more than you can do. muscles as your body decays. Yeah. Yeah. Yeah. Olha, hard rock pra ninguém botar defeito, hein, cara? É o Rats. Rats com dois T's, não é rato não, tá, cara? Você não vai pensar que é rato. É In Your Direction. Rainbow com Dio, com Cozy Powell. Deixa eu ver quem lembra, não. Jolene Turner, não. Jolene Turner era vocalista também, depois que o Dio saiu. E o Rich Blackmore, que o Rainbow era o grupo do Rich Blackmore. Miss Me Streeted, uma das minhas prediletas do Rainbow. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Quiet Riot, I'm Falling. Queen, Hammer to Fall. Queen eu não preciso falar de nada, né, cara? É, Fred Mercury, John Deacon, Roger Taylor, Brian May, dispensam comentários. E Motley Crue, Girls, Girls, Girls, cara. E a primeira, Iron Maiden, cara, 22 Acacia Avenue. Gostou, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e a saideira tá porrada, cara. Você tá pensando que aliviar na saideira é ruim, hein? A gente volta já. Já chegando aqui no último set de músicas pra você hoje. E como eu disse, a saideira não tem moleza não, meu amigo. Vai ser... Nossa, quase que eu solto uma aqui que eu não ia poder falar não. É, essa mesmo. Não pode falar não. Vai ser dentro, meu amigo, sem tirar. Pronto, você entendeu, né? Tá, então tá ok, então não me sacrifica. Olha só, a gente vai começar com Ted Nugent. Aliás, eu tenho uma dúvida, cara. Perguntar pro seu amigo Tony. Ted Nugent ou Ted Nugent? Eu já vi falarem de dois jeitos. E americanos falarem assim. Agora eu não sei se tem alguma diferença. Depois você manda por e-mail pro Marquinhos aqui dizendo qual é o certo. Tá ok? Olha, eu aprendi como Ted Nugent. Ted Nugent, olha só. Bound and Gage. Cara, isso aqui é uma porrada. Vocês vão ver agora. Vamos lá. We'll be right back. kidnap our leader. They kill our advisor. They burn our flag. Now just who the hell do they think they are? Who do they think they're messing with anyhow? Just who? I think we've had enough. Yeah, I think we're fed up with all that. We have had enough. We refuse to stay. All the way we're the U.S. of A. We will never, never, never stay. No way, no way, no way.

Olha, fechando com esse trio canadense de rock progressivo, Rush. Cara, um dia eu vou fazer um especial do Rush ao vivo pra você, o Rush in Rio, tá? Que eles fizeram no Rio de Janeiro, me diga, né? Não, podia ser no Rio Paraíba aqui de vocês também. Coitado deles aí, afinal, nem final de carreira mais, cara. Aí já é outra coisa. É, o Tom Sawyer, é o Rush, cara. Um dia eu vou fazer esse especial pra você. Van Halen, Panamá, olha só. Uriah Heep, cara. Too Scary to Run. Whitesnake, Rock and Roll Angels. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, que é um clássico do Twisted Sister. Scorpions, Can't Live It Out, do álbum Blackout. E Ted Nugent, com Bounce and Gate. Legal? Essa é de 1982, se eu não me engano, essa música do Ted Nugent. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks hoje, recordando sucesso do rock dos anos 80. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem eu prometo novidades pra você. Tá ok? Então valeu, gente. Ó, sabadão. Logo mais à noite, se for sair, tudo bem, saia. For dirigir, meu amigo, não beba. Classic.